Atenção ouvintes, começa agora mais uma edição do programa MPB Brasil. Da manga rosa quero gosto sim, melão maduro, sapoti, joá. MPB Brasil. Você é linda, mais que demais. MPB Brasil. Existirá em todo porto, tremulará a velha bandeira da vida. MPB Brasil, com o melhor da música nacional. MPB Brasil. Olá, meus amigos, a partir de agora estamos chegando para apresentar para você mais uma edição do programa MPB Brasil, o que há de melhor na música popular brasileira no seu rádio. Nos próximos 60 minutos, quem tem o prazer de estar em sua companhia é Luiz Felipe. E a gente segue com o nosso MPB Brasil. Para começarmos muito bem o nosso programa de hoje, tem aí o grupo Metrô. Eles cantam para você, Ti, Ti, Ti. Você está ouvindo MPB Brasil. Música com requinte, MPB Brasil. O que você quer com esse papo, eu não sei. Me paga um trago, eu te chavo meu. Tudo que eu falo é viração, é bobagem. Pois pra mim, qualquer viagem é viagem. Largado no mundo, eu vivo largado no mundo. Largado no mundo, eu vivo largado no mundo. Na

APB Brasil, o melhor da música nacional. Fechando a primeira sequência do MPB Brasil, nós ouvimos Joy e a música Já Fui. É o MPB Brasil no seu rádio, com o melhor da música popular brasileira neste final de semana. A todos, nosso carinho, nosso abraço, o nosso muito obrigado pela audiência. Nós vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com a sequência do nosso MPB Brasil. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. E nós já estamos de volta com o nosso MPB Brasil, querendo mandar um abraço a você que nos ouve, na sua casa, no seu trabalho, no seu automóvel, enfim, onde você estiver,

MPB Brasil, o melhor da música nacional. Música brasileira, MPB Brasil. Thank you. Fechamos mais uma sequência do MPB Brasil, matando saudade do cantor Absinto e a música Lobo. Você está com o nosso MPB Brasil, o melhor da música popular brasileira para você. Nós vamos agora ao nosso último intervalo. Daqui a pouquinho a gente retorna com a última sequência do nosso MPB Brasil. O programa MPB Brasil volta já já. Estamos de volta com o programa MPB Brasil. E nós já estamos de volta com o nosso MPB Brasil e a última sequência do nosso programa de hoje. Eu trago para matar a saudade, e eu tenho certeza que você vai recordar, o grupo The Feelers e a música Troca, Troca. Você está ouvindo MPB Brasil. Sempre um pano de chão, de linho nobre, pura seda. Quinte, MPB Brasil. Brasil. Eu tô penando pra driblar o fracasso. Eu tô... tentando entrar em forma. Eu tô tentando enganar a morte. Eu tô tentando ser atuante. Eu tô tentando ser boa amante. Eu tô tentando criar meu filho. Eu tô tentando fazer meu filme. Eu tô chutando pra marcar um gol. Eu tô vivendo de rock. Fechamos muito bem o MPB Brasil de hoje ao som da cantora Marina, Nada por Mim. Meus amigos, o MPB Brasil desse final de semana vai ficando por aqui. Meus amigos, um grande abraço a todos. Na próxima semana a gente volta com mais MPB Brasil para você. Você conferiu mais uma edição do programa MPB Brasil. Até o nosso próximo programa.